seu santo nome, pois só o nome do Senhor é excelso. Vamos ficar de pé, vamos louvar juntos, com muita alegria. Isaías 41, 10, que ele diz o seguinte: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, te fortaleço com a minha destra fiel. E para qualquer problema que nós temos, Deus tem um nome: Ele é a cura, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o teu Deus. E em breve Ele vai voltar para nos levar para morar lá no céu e eternamente com o nosso refúgio, com o nosso abrigo, Jesus Cristo.